286, aqui na Rio 1013, bom voo. E aí, meu moto espera 786, o 546, obrigado, uma boa noite, cara. Devido a uma aeronave confirme para o B143. A aeronave que pousou à frente colidiu com um pássaro, o Chanel B143. Então eu faço espera na posição Duna aguardando. Estimativa aguarde Duna B143. Observe se entra perna papá para ingresso. Estou de lado do táxi, reporte na papá para ingresso. 5-4, eu estou atingindo o ponto de espera próximo. Mantenha o ponto de espera, o trip. Estacionar a Flores 29, Eco Delta, bem-vindo. Poderia começar uma previsão para o BS-143, senhorita? Aguarde o sinal 143 e entraremos em contato. Acima de mim. O sinal 143 é que já está liberada, está autorizado na LS. Então vai completar aqui o Chanel 6143 e interceptar a sinal. Imediato. Cruz a linha da cola 1 no centro de orgânico, meia dúzia. System bio check 077. Centro 145, Semi Recife, 125, decimal 1, alterne 1-33, decimal 25. 25, 33, 25, muito obrigado, bom trabalho. Taxi ainda no ponto de espera 18.6, gente, 1013, agora vamos voltar. 013, gente, obrigado, bom trabalho. Tá, 54, número 5, decolado 33, controle 1935, bom voo. 1935, 54, número 5. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Ok, your departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, with Zipa Zulu India Papa Alfa Romeo Transition. So, we don't have your flight plan, not yet. So, stand by the pickup. Cinco, contato radar, nível de voo 160, saída da El. Autorizado direto Lisa. 7, autorizado a presente por delay da 5415. Neo 143, complete sinal, semi-torre, no noite decimal meio. Autorizado 360, via uniforme Zulu 10, da cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 199 decimal 35, transponda 5171. Bem, leve 7-0, autorizado Galeão 360, Enter Zulu 10, da cola aberta, curva direita da El, Leda e Bridge, 1935, 5171. Correto, 7-0, sem parar para estar questionando. O alvo está impraticável, tem como retornar? Curva à esquerda? Tem como fazer o 180 na posição? Afirmativo, após a Índia 3567. Boa tarde, só um minutinho para copiar, 370 para receber. Azul 4206, Recife, 370, apareço 58, decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 199 decimal 35, transponda 5155. Juliette Romeu, boa noite, essa é a minha identificação, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Repasso pronto para a descida. Alfa Juliette Romeu, confirma a altitude, não estou recebendo seu modo Charlie. Curtíssima, pois a mim mantém. Próxima coisa, vamos lá. Desça para 1500 pés, Gama 013, ingressando nos corredores, Alfa e Juliette Romeu. Agora sim, receba o seu modo start. Terra, atento para a turbulência do Rocha, né, que acabou da vinha, que acabou de cruzar a frente. Quando pronto, tem livre da colagem da 17, 180 graus com 612. Decolados 40, controle 1935, bom voo. Versão, 121 decimonó do sol livrar, 6143. Solo agora aos 40, 121 decimonó do sol livrar, primeira direita. Estimativo livrar, 29, 6143. Liga. Com possibilidade de voar, Nelson? Aguarde. Obrigado. Bom voo. Controle 1935, até mais, Marcos Marcelo. Alô, Salvador, boa noite, Xané, 143, Librano. Boa noite, 1143, Taxi Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, 143. O Mike Fox Sierra, contato radar, nível de voo 070, sai da Conde. 070 na Conde, Mike Fox Sierra. E 5495 autorizado direto Léo. Direto Léo, 5495. E não é que é com quilo? Ao término, informe na frequência da torre 1 no 8 decimal 62, por gente ver. Agora aguarde as duas aviões que passam reto agora, externo para o portão 9, pode estar autorizado, respeito ao senhor. Posso a aviões cada 9, está autorizado, respeito ao senhor. Alô, confira o nome até de zero, é um avião cada 9. Ele tá na alfa agora. Tá, precisa um prato quando ele ingressar, ele tá autorizado. Bora. Autorizado no 5-6 para o taxi. 567, 160 com 7, autorizado a decolagem. Trulli, é o Mike Fox Trot Serra, agora 8.6 milhas, tá solicitando o regresso, Mike Fox Trot Serra. Mike Fox Serra, confirmo, irá prosseguir com procedimento LS da piscina 0? Não, negativo, coordenada aí, se possível, do circuito visual para 10. Sente, desça para mil pés, Benegal no 013, vem na prova da rotatória, Mike Fox Serra. A rotatória descendo para 1000 pés, 1013, Mike Fox Serra. Qual é a minha 01? É, a nossa chamada aqui de volta fora pro galeão é às 15. É, um pouquinho mais cedo aí, se não tiver conta, é 9. Santa Clássica. Santa 3567, boa noite. Contato radar, nível de voo 380, sai da árvore. Para. Então, 0, primeira curva direita, saída da El, leida para ver da Bridge, controle 1-9-35, aguarde apenas o transponder. Ativo 360 da Leópolis, Zulu 10, decola da El direita, da El, leida Bridge, 1935, standby, transponder. 601, Saturno acabou de chegar, o transponder 5406. 5406, obrigado, nós estamos no número... Location para pushback acionar, na 601. Solo 6720 da UES acionado, 1-2-4-3-45, com 9720, segue o Boeing da Gol no ponto de espera 18-6, KNH-1-0, 1-3 no voo. Segue o Gol, 1-0, no meio, no ponto de espera é... 1-0-3, no ponto de espera 18-6. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Arbor, após arbor eleva a saída. Controle 1-9-35. Transponder 5410. Gol 1-5-7, professor Brasília, 3-0, pelo Brasil 1-7. É decola da 90, curva direita. Arbor, eleva. 1-9-35, controle 5410, transponder. Gol 1-5-7. 1-5-7, correto, time para pushback acionar. Nível de voo 050, chegada bom, se velocidade liberada. Azul com a fila, né? Pista livre autorizada em linha decolar 160 graus com meia dúzia. Aqui você decola 0 voo 8. Controle, tá visual, Mike Fox Sierra. Chame torre 1 no noite decimal 6, Mike Fox Sierra. 18-6, Sierra. Laia, uniforme Zulu 1-0, until November, Tango Lima. 10, according flight plan route. Take off runway 10 after take off. Left turn, Puka, departure, departure transition. Salvador, departure frequency 119.35, squawk code 5401. Inicialmente, Mike Fox Sierra. Vai cortar então a base na zero aí, obrigado, já mesmo. Runway 077, the first runner, the first highway is Papa Zulu 10 until November, Tango Lima. Take back, please. Okay, that is it. Come back ready to back, to push back and start. Hold on. Noite 56, decolado agora, 5-1, controle 1935, como voo? 1935, obrigado pelo trabalho. Tá girando página 0, baixou, travou, Mike Fox Sierra. Voo 1856. Voo 1856, contato radar, nível de voo 390, saída PUCA. Dando pista livre. Tá guardando, Mike Fox Sierra. Estado, gol 856. Ed, boa noite, bem. Copia. 340, informe Zulu 44 Aerovia. Dael, Lida e após Lida Ildes, na saída. Controle 199.35. Transponda 5174. A primeira curva é à direita, pois decolagem. Alisado, Guarulhos. 4-4, Daniel, Negra, Ponte, Boa, Rio, primeira curva, Rádio, segue ainda no ponto de espera de 86 QNH 1903, vamos voo. Controle, boa noite, Web 6720, decolado, por favor, Leda, Odaio. Web 6720, boa noite, contato radar, nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, obrigado. Trip 5415, serviço radar terminado, 60 milhas, sudoeste Salvador. Chame Léo 190.1. Eu chamei 6259, centro da Sierra. Como possui autorização 380 Guarulhos? Sinal 6259, autorizado para Guarulhos, 360, via uniforme Zulu 44. Decola da pistão na zero, primeira curva direita. Saída da El, lida após lida Eudes, controle 199 decimal 35, transponda 5404. Autorizado Guarulhos 360, pelo Zulu 44, decola da pistão 10, pela curva direita da El, após lida, após lida Eudes. Atrona 5404, controle 19-35-6259. Novo protegimento correto, chame para o feedback acionar. Chamarei. Tem eixo liberado, decolagem autorizada, vento 60 graus com 62, informa o tráfego moderante, na perna do vento da 1-0 a 1000 pés. Fox Sierra visual, reporte girando base, final no zero. Teste, vai apontar girando base no zero, mais Fox Sierra. Decolada 56, controle 1-9-35, bom voo. Obrigado, agora 9-35, boa noite. Controle, senador. Muito boa noite, verso 4206, no perfil da PUC, cruza 1300. Azul 4206, boa noite, contato radar, nível de voo 370, sai da PUC. Frente, saindo por fio, dois passaram para o 4206. Tirando base para 1-0, baixo travou, Mike Fox Sierra. Gente, estou vendo visual, está autorizado base, check trem, está autorizado toque remetido, 1-60 graus com 5 nós. Gente, autorizado, ataque remete 1-0, Mike Fox Sierra. Gol no 856, Sam Recife, 125-45, alterne 126-85. 125-45, gol no 856, chamado. Obrigado, igualmente.